Migas, migos, maloqueiro e cola. Sente a brisa que faz o bonde delirar. Nós é zica, abre alas pra elas passar. Deixa elas dançar, deixa elas causar. Vai, migas, migos, maloqueiro e cola. Sente a brisa que faz o bonde delirar. Nós é zica, abre alas pra elas passar. Deixa elas dançar, deixa elas causar. Na picadilha é nós que chega, se a favela tá em casa. Pega os drink e pega as taça, fica vonte, só não arrasta. Cochilo pesado no corsa, filmado com som bem no talo. Fugindo de enquadro, sem essa de tiro, sem essa de embalo. Com os look envolvido, eu tiro. Só não fica se queimando com fulano e com ciclano. Chama as mina, chama os mano, vem com nós passar de ano. Vida longa de verdade, muita paz, prosperidade. Pelas ruas da cidade, no aguarde de um vale night. A minha cota é curtir, suave, tira uma chifra. Sempre focado no peso, no dólar, o euro e nas libras. Se a top aparecer e se envolver no pavio, é nós na fita, as tela vista. Hashtag fui, partiu. Partiu. Aham. Cê é louco, essa mina, negão. Sensacional, tio. Aham. Uhum. Tira a ideia, vê qual é que é. É quente. Aí. Eu te observo e fico imaginando a minha mão pelo seu corpo deslizando, tirando a sua roupa, curtindo a noite toda, beijando a sua boca, deixando você louca. Quem manda aquele green, nós dois na sintonia, e ouvindo all green, fazendo companhia. De vestidinho e salto alto, você é demais. A tentação é muito forte, a vontade é mais. Quero você e mais ninguém, se é que tu me entende. Quero curtir, quero viver o que tá aqui presente. Quatro paredes é prazer, momento em outro nível. É pensamento, sentimento louco, inesquecível. Agora vem, vem que tem, que eu sou mais você. Te quero bem, seja alguém ruim de se esquecer. Vamos fugir daqui, desliga o celular. O que começa na rua, termina em outro lugar.